dentro e fora dos presídios. Ó, família pobre louco. Aí, mesmo nesse inferno, tá ligado? Tamo vivão, nós é a voz. É a favela. Sem palavra aí. Sininho, Mangão. Aí, Mangola. Direto das trecas do inferno. Família monstro. É nós que tá, ladrão. Favorável à família. Nunca conspira. Nós levanta os caídos e orientes que vão chegar. Jamais cagueta. Sempre justo ao coletivo. Pilantra é poucas ideias. Nas grades é sem convívio. Leal ao meu partido. Jamais vou abandonar. Sempre na mesma batida. Pronto de Glock. A causa space blindado é massa. Sucesso aos que fechou lindão na rua. É só royal os alufos. E o preto e os opalopos focam. Na mesma mão carro, droga e os armamento pesado. CVRL é o trem tá dominado. Sem pano pra safada. Ao pé da letra é sem perdão. Corre é louco, é pelo certo. Vacilou, beijou o chão. Salve favela do meião. 4B na sintonia. É o crime nessa porra. Respeito é de cria, che. Periferia, família, monstro no ato. Só assaltante envolvido. Só pobre louco nato. Se eu prosseguir, me siga. Se eu recuar, me mate. Se eu morrer, me vingue. O bang é louco, meu compadre. Até atrás das grades, nós é zica. Vagabundo é tudo dois. Passa nada até a morte, tamo junto. Se eu prosseguir, me siga. Se eu recuar, me mate. Se eu morrer, me vingue. O bang é louco, meu compadre. Até atrás das grades, nós é zica. Vagabundo é tudo dois. Passa nada até a morte, tamo junto. Olha onde nós chegamos. Que se for da oposição, com os bicudos estourando a porta na cena. Com os dólar na mão, não nasce pra sejão. Nós quer money, mulher, uma até certe na cinta de peão. Na Santa Fé, dinheiro é o que nós quer. Carnaval em Salvador, minha conta a mil por hora. As boca todo vapor, não vem meteu caô. Atividade dobrada na rua, é tudo aquilo. Progresso pra quebrada. O bug não para, os meninos enquadra lindão. Na mira o Banco do Brasil, 4, 5, 6 ladrão depois. É só lazer, tranquilidade pra família. Temporada em São Jorge, férias e maresia. Jamais rasga a camisa, o pique é Paquistão. O bonde é monstro, chapa quente. É o trem bala boladão, sem conspirar. Tamo juntão até a última gota de sangue. Mangão da Nova Vila é o crime operante. Sini Vila Viana, 4B na sintonia. De 5-5. 7-2, a firma é rica, sem ideia, sem simpatia. Cadê outra visão? Uma rapa no sofrimento, matando vários leão. Lealdade aos irmãos que por nós não recuaram. Disposição de falcão, alma de favelado. Se eu prosseguir, me siga. Se eu recuar, me mate. Se eu morrer, me vingue. O bang é louco, meu compadre. Até atrás das grades, nós é zica. Vagabundo é tudo dois. Passa nada até a morte, tamo junto. Se eu prosseguir, me siga. Se eu recuar, me mate. Se eu morrer, me vingue. O bang é louco, meu compadre. Até atrás das grades, nós é zica. Vagabundo é tudo dois. Passa nada até a morte, tamo junto. Desse jeito, tá ligado? É na pureza, até depois do fim. Família linda e complicada, vagabundo. Salve Hernani, mão de ossa, Duque do Crimeia. Aê, Meteoro, Bochecha, Dudinha, Beici, Coruja. Tamo junto, salve, salve Pretinho, Gamela, Carlinho do GV, tá ligado? Gustavinho. E todos os nossos, sem exceção. Aê, Branquinho. Tudo nosso, ladrão. Tudo dois. Neguinho do Vietnã. Sem palavra, irmão. Se não fosse essa família, cê tá ligado, né, irmão? Aonde nós chegou, até depois do fim. Tudo dois. Passa nada. Passa nada.